05. Inicialmente restrito meio pé, corredor axé, decola no 7, curva à direita. Transponder 5425, controle 120, decimal 80, turno no 86. Vitor Charlie Eco, cotejamento correto, para acionar turno no 86, com quem PLB? Rádio Cruzar, 1400 para o 360, boa tarde. Oi, seu nome é 213, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, ou 6213 após 2000, poderia voar lenda, senhorita? Xanebe é 213, mantém a perfil da saída, aeronave decolou para frente, mantendo a saída. 7, 2, 3. Salvador, boa tarde, com 601, no caso, nem tem informação alta. Com 601, na sua identificação, autorizada a chegada a golfe, desça para 4.000 pés, QNH 1019. 4.000, chegada a golfe, com 601, informa a frente, pode ir. Ciência? Estabilizou na final da 10, web 6720. Estabilidade 6720, chame torre, 118, decimal 6. 186, boa senhorita. Controle muito, boa tarde, a trip 52, controla. Chegou no 755, 108 é o POB, 3 horas e 5, Campinas. Boa tarde, a trip 52, controla. Trip 52, controla, contato, radar na decolagem, subo 200 na saída Arbor. Senhor, existe alguma possibilidade que vamos à direita com referências visuais? E manter meu pé sobre para o panorâmico sobre o litoral? Mantendo 1.000 pés na linha do litoral. Afirmativo, o trip 5214, aguardando para a ascensão. Ok, senhor. Muito grato. Assim que terminamos, solicitaremos a subida. Com 925, ordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do tráfego da companhia retaguarda. Chame pronto para o táxi. Após a passagem do tráfego da retaguarda, inicie e repode passar. Salvador, trip 54 no 5, central. Trip 54 no 5, Ilhéus, aprovado nível 140. Decolado da pista 10, perfil de saída coral com curva à direita. Transponder 0263, controle 1208, torno no 86. Autorizado Ilhéus, 140, decolada 10, curva direita, perfil da saída coral. Transponder 0263, controle 120.8, torre 118.6, trip 54 no 5. Trip 54 no 5, cotejamento correto, chame pronto. Trabalho, calma, 022. É Portugal 022, 1 minute, copy. Portugal 022, red to copy. Portugal 022, clear to destination Lima, Papa, Papa Tango, flight level 370, take off from runway 10, after departure, left turn, Puka departure, Zipar, transition, then up at Zulu 10 until November Tango Lima, after via flight plan route. Takeoff, correction, call code 5437 and the departure control frequency 120.8. Alberto Lima, Papa Papa, Center 0, runway 10 for departure, Master Puka, departure, Alpha Zulu 102 Natal. Flight plan route, clock 5437, departure frequency 120.8. Portugal 022. Portugal 022, just confirm, did you copy? Upper Zulu 10? Upper Zulu 10, infirm. Portugal 022, with the back correct, call me ready. Call me ready. Azul 4206, confirma a LBT. Gente, chame mais 5 minutos, já tenho sua autorização. Azul 4206. Ok, a nossa saída vai ser a PUC, por favor. Afirmo. Gente, aguardo. Azul 4206. Solo, web 6720, Lisboa, está na sua escuta. Web 6720, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6720. Papa Romeu, Vitor Tchaleco, decolou o Axé. Afirmativo, 1.010 no corredor Axé, o Vitor Charlie Echo, reportando fora da barra. Axé, reportando fora da barra, o Vitor Tchaleco. Oceaner 6213, chame o centro Recife 1251, alterna 13325. 251-3325? 3325, afirmativo, por favor. Boa noite, quanto mais, senhor? Avisando o localizador Olympus 33. Olympus 33, completa ali essa que foi, chama a torre 1983, decimal 6. 1983, decimal 6, boa noite. Gente, Zulu, Lima, Juliette, táxi até o través do portão 07. Gente, Cacará, até o través do portão 07. Solo, Web 6720, antes da Juliette. Juliette, portão 06, Web 6720. Ingresso na Juliette, portão 06, Web 6720. Zulu Lima Juliette, informo que Boeing da Gol vai parquear no portão 06, ok? Mantenha-se antes do portão 06, no través do 07. Para o táxi Gol 92, está com 47 a bordo, alternamos com 4 horas e 11. Senhor, nossa intenção é até a próxima fora da barra e assim, se autorizado, interceptar 259, subindo em ascensão na saída da época. Ok, após o fora da barra, como eu vou para a posição Elefa, ok, na continuidade da subida arbórea aí, vou para a Elefa, subindo para o 180, o 524, aguardando para prosseguir direto Montes Claros. Ok, tranquilo, após o farol, a posição de Elefa subindo para o 180, muito grato por enquanto, 524. Você mandou o voo, você mandou, boa, boa tarde. 162, boa. A senhora identificação na chegada Mari, desça ao 050. O Charlie Echo suba para 2.500 pés ainda no corredor visual, aguardando para prosseguir direto. Ok, subir para 2.500, vamos, isso é melhor. Gol no 601, prossiga para 2.000 pés. Está autorizado ele LS X-Ray. Reporte, lubrificador. 2.000, reportarei estabilizado no 601. Salvador, boa tarde, Oceano M143, sente informação Alfa. Oceano M143, boa tarde, a sua identificação, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, voltímetro no 019. Chegada Bonf, 4.000 pés, ajustando 019, Oceano M143. Controle Trip 5241, informa que está realizando o cliente de esquerda, prévio para a formação à frente. Confiado, sub mantém 1.80.5241. Quantas milhas serão necessárias de giro? Trip 5241. Não vai interferir na estara e da chegada. No máximo mais 2 milhas, senhor. E após já retorna para o Odeleva. Já estamos retornando praticamente. Copiado. Confirme para o solo. Alta 3567. Confirmando a frequência do, da autorização de tráfego, está fora do ar, é isso? Afirma, Salvador, operamos como solo e torre. Aguarde cópia. Como solo e torre ou como solo e tráfego, senhor? Posição solo e posição torre. Então, 3567. Para autorização é a posição solo. Então, senhorita, por gentileza, coordenar o 360 repetitivo para Brasília. Afirmo, 360 será coordenado. Então, 3567. Provável saída? Arbor Elefa. Arbor Elefa, grato. Doutor Charlie Echo, confirme a proa ideal para voar direto do destino. A 2, 3, 3. Mantém ainda 2.500 pés, prossiga agora na proa do destino, o Vitor Charlie Echo. Direto na proa, mantendo 2.500, Charlie Echo. Salvador, boa tarde. Gol 1925 passando 2.000. 1925, boa. Contato radar na decolagem. Suba o 360 na saída Arbor. Arbor 360. 1925. 755, chama centro Recife, 251, alterna 3325. 251-3325. Salvador, 35415 para puxa acionamento, pátio 3. 3415, liberacionar, chame táxi. Liberacionar, reportar ataque, 415. Mantendo 2500 pés, é um caravana. Contrânio, 5241. 5241, livre agora direto Montes Claros, restrito ainda 180. Restrito 180, direto Montes Claros, muito obrigado. Estabilizado, voo 601. No 601 completa ILS X-Ray, chamando Torre 18, deixa eu ver. 18, obrigado, boa tarde. Trip 5219, chame Centro Recife, 1288, alterna 260, Trip 5219. 288 e 1260, obrigado. Vitor Charlie Eco, livre ascensão 105. 105, Vitor Charlie Eco. O número 2, prossiga para 2 mil pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador, altímetro 019. Salvador, boa tarde, voo 1856. Gente da Alfa, autorização para Recife. Gente número 2 para a Copa, aguarde, voo 1856. Aguardando. 3567, copia. Cinco, dois, quatro, um, está restrito agora ao 160, restrito pelo centro Recife, 160, chamando mesmo em 1288, alternando 1260. Restrito 160, chamando mesmo 288-260. Obrigado aí pela colaboração, bom trabalho a todos, uma boa semana. Valeu. A bordo, 4 horas e 10, alternando Salvador. Confirmando os dados 5-4 a bordo, 4 horas Salvador, trip 5415. Afirmo, 4 horas e 10 Salvador. Gente, trip 5415, pátio 3, pátio 1 no Índia. Ponto espera, chame turno 186, ajuste 1019, bom voo. Autorizado, pátio 3, pátio 1 no Índia. Ponto espera, dá 10, torre 186, grato, boa noite. Paulo, boa tarde, Gol 601, livrou. Boa tarde, Gol 601, na Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Gol 601. Azul 4206. Azul 4206, número 3, para a cópia, aguarde. Obrigado. Bono 856, copia. Copia, 856. Bono 856, Recife, aprovado nível 390, via Peruíque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Pucca, transição Caju com curva esquerda, transponder 5453, controle 120, decimal 80. Zero para Recife, decola da pista 10, saída Pucca, Caju, por esquerda da posta, 5453, transponder 120, decimal 8, o controle. Boa noite, 56. Boa noite, 56, cotejamento correto, chame pronto. Chame pronto, 856. Número Torre, 18, decimal 6. Antes da Juliette, Bom 601. Bono 601, Juliette Portão 01, observando o táxi do trip. Segue o trip, Juliette Bono, Bom 601. Tan 3567, na escuta, para a cópia. Bom 925, passando 185. Bom 1925, chama centro Recife, em 1288, alterna 1260. 288-260, obrigado, boa tarde, Uno 425. 80. Eu estou ligado para o Recife, nível 3, 7 horas, 3, 5, 8, da Corrida Aberta, saída Pucca, Paixão Caju, Correia. Controle sobre a Danina 208, transponder 5462, azul 4206, ponto 8. Azul 4206, cotejamento correto, chame pronto. Camará 4206. M143, desça para 2.000 pés, completo, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2.000, autorizado LS X-Ray, reportar localizador 6143. Salvador já estaria de posse da autorização do TAM 3567? Afirmo, copia TAM 3567. Positivo. TAM 3567, Brasília aprovado nível 360. Decolada pista 10, perfil de saída Arbor Elefa, curva à direita, pêndulo 17 após. 5457, transponder 1208, controle. Forme 360. 0, Upper Zulu, 17, aerovia Arbor, Elefa, será a saída 5457, código transponder 208, controle. 3567, cotejamento correto, chame pronto. Está pronto no box. Ah, desculpe, reporta na 4. Salvador, Gol no 6, 1-2. Boa tarde. Boa tarde, Gol no 6, 1-2. Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Gol no 6, 1-2. Azul 4206, livre acionamento, chame para o táxi, portão 08. Estabilizado, localizador, General 6143. CM143 completa direto X-Way, chamando Torre 1-1-3-1-6. CM143 completando direto CM143, boa tarde. Controle Salvador, muito boa noite, o trip 5415. 8 minutos para o cotejamento. Suba 140, está presente direto coral, está livre. Está presente direto coral, está livre, o trip 5415, solicita 160 ponto final. 160. Copiado. Sube, mantenha, trip 5415. Autorizado então, subir a 160, trip 5415. Sul, clareza 5. Força Aérea 5919, Fortaleza, aprovado nível 230, via Uísque 1. Decola da pista 10, perfil de saída lotar, curva esquerda. Transponder 5446, controle 120, decimal 80. Bolsaria 5999, cotejamento correto, chame pronto. Gol no 612, Juliette, portão 03. Juliette para o 013, gol no 612. Salvador, eu vou com a Cidão 06, uma centena a bordo, a forma da SOA, economia 03, por agora, para o baixo. Gente, azul 4206, pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 186, Juxano 019, bom voo. Para o 4 do governo, meio, ó,